para a solução. Qual a verdade, qual a razão? Eu quero estar do lado da luz, estar contigo, Cristo Jesus. Todos os mistérios e loucuras, verdades e mentiras do mundo. Essa humanidade está virando um caos. Me perguntam se já foram macacos. Imagine só seu tatatataravô brigando por causa de uma banana. Estará a solução? Qual a verdade? Qual a razão? Eu quero estar do lado da luz, estar contigo, Cristo Jesus. Onde estará a solução? Qual a verdade? Qual a razão? Eu quero estar do lado da luz, estar contigo, Cristo Jesus. Essa humanidade está a procurar a verdade que o mundo já de mil maneiras tentou encontrar, tentou até inventar. Como que um cego poderá guiar outros cegos sem que possam tropeçar? Onde estará a solução? Qual a verdade? Qual a razão? Eu quero estar do lado da luz, estar contigo, Cristo Jesus. Onde estará a solução? Qual a verdade? Qual a razão? Eu quero estar do lado da luz, estar contigo, Cristo Jesus. Sei que a verdade está do lado onde a luz brilhar mais forte. Sei que a verdade está do lado de Jesus, Jesus, forte, forte, forte. Estará a solução? Qual a verdade? Qual a razão? Eu quero estar do lado da luz, estar contigo, Cristo Jesus. Onde estará a solução? Qual a verdade? Qual a razão? Eu quero estar do lado da luz, estar contigo, Cristo Jesus. Sei que a verdade está do lado onde a luz brilhar mais forte, yeah. Sei que a verdade está do lado de Jesus, Jesus. Forte, forte, forte.